9201? 9201, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 9201. Azul 9201, confirmando Azul 9201. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 70 graus, ajuste de altímetro 9098. Livre pouso, Azul 9201. Está na decolagem, suba para nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, venha com a... Capital meu Lexus Mike, doutora, com você pensamento, curva esquerda, proa 0 no 0, limite que demais que tem de cima. 7, proa 0 no 0, que de, o limite é o que demais que 1 no 0 0 de cima, Mike, Juliette Mike. Carro meu, papai Juliette, seu pato autorizado vai direto à rotatória. Uno 705, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LFXA, reposto estabilizado no localizador. 2 mil vai chamar, 705. Mike Juliette Mike, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 200, Juliette Mike. Juliette Mike, desça até 3 mil pés, o canal dá no 018. Ajustado no 018, autorizado 3 mil pés, Mike Juliette Mike. Azul 2792, direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, Azul 2792, muito obrigado. Com 140, 140 bordo, autonomia de 3 horas e 30, o Fernando Campinas. Ouvindo alternativo? Campinas. Ele está aqui até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 1-2-3-9-5, ajuste ao altímetro 908. Divitagem até o ponto de espera da 1-0, quando lá 1895-1-08, Xanera 6201. 0055, repassagem abrigado, Mike Juliette Mike. Pode morrer da Serra, o 705 da Gol? 705 está com referências visuais? Totalmente. Boa noite. Falta, totalmente visual, 705. 705 é utilizado o marcador externo, o número 1703. 1700, descendo. 705 vai chamar e estabilizar. Salvador, boa noite, Azul 9201, número. Azul 9201, boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 9201. Sobre Mike Juliette, Mike, tem referências, pode descer para 2000? Mike Juliette Mike, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX, reposto estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil, vai repassar estabilizado no localizador, Mike Juliette Mike. Número 645, super restrito pelo centro, Recife, até nível de voo 320. Restrito 320, voo 1645. Confundi, Endurance. Aqui, ó. Azul 2792, 7 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 970, chame controle Aracaju 120, decimal 3. 7, serviço radar encerrado, 170, chama agora Aracaju 1203, muito obrigado, boa noite. Pronto, ponto de espera da 1-0. Puxa, 6201, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém 6201. Voo 1705 na escuta. Pelo 645, chame o centro Recife. Frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 3325, alternada primária. 05 da Gol, final, 4 milhas, visual, baixar travado. Zona 705, ajuste no 0 no 8, pouso autorizado, pistão no 0, venha com 170 graus, 8 nós. Autorizado pouso, 705 da Gol. 4 no 5, controle de Salvador, altera no 20, decimal 8. Autorizado conquista no 60, derrota do plano, decolada no 0, cruza à direita, percebida agora elétrica. Após o plor, depois direto. 54 no 5 no transponder, o controle 208, chamaremos para o push-it, hein? Acionamento azul 2781. Azul 2781, cotejamento correto, no passo 3, chame pronto. Salvador, uma boa noite. Papa Romeu, Mike e Juliette. Mike, já estabilizado no autorizador. Mike, Juliette, Mike, ajuste no 08, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Mike, Juliette, Mike. É, o nosso slot é para principal, há algum problema a gente cancelar e prosseguir para a 17, visual? Gente, reporte no ponto ideal para o cancelamento, Mike, Juliette, Mike. Gente, Mike. Xené 201, alinhe e mantém pistão no 0. Alinhe e mantém pistão no 0, Xené 6201. Solos 3-4, direita no 2-1, decimal 1. Direita 2-1, obrigado. Estou o Mike Juliette Mike, já propondo a data de regra e prosseguir visual para 1-7. Gente, Mike Juliette Mike, cancelado os 3-4, vai levar o externo 0, curva na esquerda. Reporte para girar a base para ingressar na final da 1-7, Mike Juliette Mike. Afirmativo, Mike Juliette Mike. Poderia ingressar numa base direta da presente? Eu tenho tráfego aliado agora para decolagem. Aguarde a base, Mike Juliette Mike, ok? Afirmativo, Juliette Mike. Remove o meu Juliette, que eu faço a confirm lay 17, wind is 170 degrees, 7 knots. Juliette Mike já pronto para girar a base para 1-7. Mike, Juliette Mike, está presente autorizado cortar a base, reporte na curta final. Reportará a curta final 1-7, Mike, Juliette Mike. 6201, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 8 nós. Livre decolagem iniciando na 10, janela 6201. Romeo Juliet, Bonnet 36, de Partial Control 120.8. 120.8, Lima Romeo Juliet. Salvador de Partial, papapapá, Lima Romeo Juliet. Papapapá, Lima Romeo Juliet, good evening. Radio contact on the Partial, 5 mm, level 470, via Ambo. Arbor departure. Via Arbor departure, climbing maintain flight level 470, Lima Romeo Juliet. 470. That's correct. Juliet Papá, em descida para 1500 pés, altímetro 1018. S, usando 4000, em descida para 1500 pés, com 1018. Controle Salvador, boa noite, acenero 6201. Canal 6201, boa noite. Contato radar, subir mantém nível de voo 360, via Dael. Top, mantém 360, via Dael, Canal 6201. Canal 6201, decolando as 37, controle 120, decimal 8. Papá, Lima, Romeo, Juliet, Pfizer, Alex, Alefa. Alex, Alefa, position, Lima, Romeo, Juliet. Juliet Mike, afinal, baixou e travou, pistão na 7. Mike, Juliet Mike, pouso autorizado, pistão na 7, vento 1,70 graus, 8 nós. 7 autorizado, Mike, Juliet Mike. Muito boa noite, 66. Boa noite, 66, boa noite, oceano, identificação, voo Imari. Imari intercepta, está autorizado descida até o nível de voo 050, altímetro na 09. Descendo para o 050, vapor de Imari, altímetro na 0, boa noite, 66. Salvador, Azul 2781, pushback acionamento. Azul 2781, para a pista 3. Firmou. Autorizado, Samitax, 2781. Chamaremos, graças, querido. Mike, Juliet, Mike, solo aos 3, às 4-0. Confirma empate? Mike Drake, baixa sua frequência livre. Boa noite, Mike Juliet Mike. Boa noite, obrigado. Boa Oceaner 6. Oceaner 6259, para o portão número 7, para o pushback acionamento. Oceaner 6259, no 07, autoridade sanitária. Parei para o táxi, 6259. Ace and 160, Lima Romeo Juliet. Papá Juliet, papá está ingressando no corredor Paripe, autoriza a rotatória? Autorizado, rotatória, reporte visual com campo, papá Juliet, papá. 7, livre rotatória, reportará visual, papá Juliet, papá. 866, vou ir e TAP. TAP, boa Táxi 02781, no PLD 67, autonomia de 3 horas e 30 minutos, Saturno, Salvador. Juliette Papá, chame agora a torre, 118, decimal 95. Bravo, chamar a torre, uma boa noite. 08, 7. 4341, ponto para a torre, azul 2781. Boa noite, até daqui a pouco. Ajuste na 018, ingressa final do 97, aposte na curta. Gente, ingressando na final do 97, apontará na curta, papá Juliette, papá. 97, aguarde cobra. Salvador, muito boa noite, azul 2781, no ponto de espera da 10, está pronto. 9, para o início de táxi, está com POB de 129, alterna com fim, com 4 horas e 30 de autonomia. Confirma alternativo? Com fim. Senhor táxi, até o ponto de espera, pátio 1 no Índia, quando lá tube 118, decimal 95, ajuste altímetro 908. Ok, 108.95, ponto de espera. Pronto, 3197. Temos o nível 360, copia o aguardo da condenação para 34. Copia, tá, 3177. Pronto, 3197, autorizado Salvador, Galeão, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Delta novembro 857, monstro conforme rota do plano de voo. transponder 5421 no transponder. 5421 transporte, controle Salvador, Alpério 20, décima 8. Autoridade 360, retorno 0, rua direita da Elvia da Irune, via novembro 857, morto 5421 e 108, na 317. Então 3197, contejamento correto, chame pronto, portão 03. Mara. Ministério da Decolagem no 082-481-2781, aperta. Pede. Prossiga, Lima, aqui no Bravo. Olho, boa noite, Patango Lima, aqui no Bravo. Patango Lima, aqui no Bravo, prossiga. Siga Lima, Kilo Bravo. Alto e claro. 1211 é a cópia. Papai, Juliette, papai, no solo. Confio em parte, Juliette, papai. Papai, de abaixo. Tente autorizar o backtrack, sol flash 47. Taxia via pista, poste de Vrega. Entra, corta lá no grande. Questionário 6259, ponto de espera da 10, pronto. Já 6259, alinha e mantém o questão 0. Alinhar e manter. Decola da pistola 7, curva esquerda, saída Momokovo, DCT, conforme a rota do plano de voo. 5425 no transponder, controle Salvador, PR 120, décima 80. 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4 Bravo, código DCP, proteja. Negativo, é Momo após a posição código após DCP. Corre agora em 18195, ajuste altímetro na 08. Janela 629, alinhado para o nosso nome de Janela 259, utilizado decolagem pista no 0, vento 160 graus, 8 nós. Ok, iniciando a corrida com a 6259. Juliette Papá, Lisboa, boa noite. Ah, é, Juliette Papá, boa noite. Chega 259, decola 250, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Ryanair 6259. Ryanair 6259, boa noite, contato do radar, subiu uma TNI. CF subindo na da EL, ótima, subindo para o 360-6259. É 6259, eu vou ir da EL. Mando da EL, 6259. Abdurra final da 10, 1-8-6-6, visual. 1-8-6-6, torre, 1-8, decimal 95. 295, bom. Maduro, boa noite, 66, final da pista, 90, passar para a visão. Boa noite, 66, ajuste no 0, no 8, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 8 nós. Sente, pouso pista no 0, altimetro no 0, no 8, boa noite, 66. Salvador Clearance, go 1-0-9-9, we have a Sierra, copy the Sierra, Sierra Bravo, Charlie Fox. Go 1-0-9-9, Sierra, that's okay. Here's Confins, flight level 360, take off from 0, right turn, upon departure, LS transition via upper 021, after flight planning route. Skolk 5-4-3-4, Salvador departure 120.8. Clear, go 1-0-9-9, clear Confins, flight level 360, after take off right turn, airborne transition, Elefa, upper Zulu 2-1, file 5-4-3-4, small code, 120.8, the pass control, go 1-0-9-9. Go 1-0-9-9, read the back call, right, about for startup and push. Correct. Chantre, 197, estacionamento 03. Autorizado na posição 03, chame táxi, 3197. Boa noite, Salvador, eu vou 1866, Alexandre, boa noite. 1866, boa noite, Alfa, Constante Juliette. Alfa, Constante Juliette, 1866. Boa noite, Papatango Golf Filosa, direto da Sierra, Coral. Papatango Golf Filosa, boa noite, senha identificação. Sua de Mari, para interceptar o Samari, reposta quando no ideal de descida. Fala de Mari, reportará no ideal. Filosa, contato radar 58 milhas de sudoeste, de Salvador. Trena 259, chame Centro Recife, frequência 125. Confirma a frequência, por favor, para 625. Frequência 125, décima 1, na alterna 13395. Entendeu, 1251, alterna 13395. Ativo. 08, Serra Confere, confirme intenções. Quem está no pódio militar? Quantos táxis remetidos aproximadamente? Meia dúzia de táxis remetidos? Tem, show limpo 08, autorizado o voo local, só que é remetido na pistola 0, e sujeito ao tráfico. Acione 0157 no transponder, 1.500 pés, controle. Não era necessário, vai manter a escuta da torre. Olimpo 08, chame táxi na minha escuta. Ajuste ao time 0099, confio pra ver. Aproxima-se na Juliette, boa noite, minha mãe. No 866, após o limpo táxi do Airbus da TAM, autorizado ingresso Juliette, portão 04. Após o presidente 04, você é mesmo. O senhor Aruba 781 não teria condições de voar de para a conquista da presidência? O 781 não tem coordenação com o centro Recife em 1, 2, 2, 2. Alterna 1260. 288 ou 260? Afirmativo. Obrigado, senhora. Boa noite. Até daqui a pouco. Projeto de chegada a Mari, desce para o uma centena. Ajuste número 08. Desce para uma centena com 1018, pode voar, tá? Centro 1, voo no 68, número 1 na aproximação, velocidade de critério. Ok, confirmando autorizado, Duna, velocidade de critério. Afirmativo, reposta iniciando a redução, voo no 68. Reportará iniciando a redução, voo no 68. Ah, no ponto ideal, gol, fique longe. O Flosca deixa até o 050. 050. 08. 08, autorizado, 73, 197. Salvador, boa noite, gol 1705, ciente da Serra, zona 02. 1705, boa noite, Serra confere. Claro, galeão aprovado, nível de voo 360. Levada pistola 0, curva direita, saída da Euleda, Irumi. Vira P-November 857, monstro, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5441, no controle Salvador, Pérola 20, décima 8. Paciente 360 para galeão, de comando 10, da Euleda, Irumi. 5441, no transponder 12080, curva direita. Após decolagem, gol no 705. Confirme transponder, copiada. 5441. 441, via até novembro 857, chame pronto na posição 02. Chamará, gol. Lógico, presente, voo direto, Duna. Direto, Duna, que lógico. Confirma indicada. Sim. Confirma indicada. 1990. Quase virou 99. O número 68 vai seguir agora como o número 2. Deixa para o 0620. 060, 1068. Azul 9203, Sierra confere. Para Campinas, autorizado nível de voo 340. Decola da pistola 0, curva à direita. Saída da Eole, da Motiva. Via P010, Pulbada, P016, VHZ, conforme a rota do plano de voo. Transponde 5432, controle Salvador, Pérez 20, décima 8. Copiada, 19202 para Campinas, autorizado, nível 340, decola da 190, curva direita, da El Leda Motiva. 2F, P310, Pulbada, P016, Bravo, Hotel do Voo. 5432, controle o transponder. E o controle de saída 1208. 5435 no transponder, 9203. 5435, azul 9202. Potenciamento correto, chame pronto. Go 1099, request taxi clearance. Go 1099, clear taxi until holding point, climb in April, India, holding point, contact tower. 118.95, QNH 1019. Roger, clear taxi holding point, runway 10, tower 118.95. 1018, 1099. QNH 1019. 060 pro 050, Golf Kilo. Esse lote do Star 2 Hotel, ajuste 09, autorizado para a LR, reporte estabilidade. 2109, Kilo. Estamos no portão 9. 09 do Pátio 1, autorizado, chame táxi. Livre pushback, azul 9202. Tower 1099, hold Charlie runway 10, you are ready. 1099, clear, line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Line up and take off runway 10, go 1099. Justo 019, limitado pelo curso localizador. Esquerda 0, 0, 0, 4, 0, não tem? 040, gol no número. Esquerda 040, descendo para 3000, com 1019, no número 68. 09202 para o táxi, temos 103 a bordo, autonomia de 0440, alterna Ribeirão Preto. Liga táxi até o posto de espera, pátio 1 no Inter, quando lá torre 112, decimal 95, ajuste de altímetro no 099. Ajustado no 099, tem táxi livre até o ponto de espera da 110, pátio e Índia, quando lá 1895, 9202. Solo 808, Olimpo 08, autorizado cruzamento da 1028, Delta, Alfa, reporte antes da Juliette. Salvador de Pato Control, gol 1099, Arbor de Pato. 1099, with a contact, climb 360 level 360, Arbor de Pato. Climb 360, Arbor de Pato, gol 1099. Controle, gol 1168, autorizado de receptar o localizador. Usado na Metro, gol 1168. Autorizado. Autorizado, obrigado. Tá 3197, chama Recife 125 decimal 1. 125 decimal 1, 3197, uma boa noite. Segue a retaguarda do Brasil Azul, esse escala esse principal, Índia até o ponto de espera, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 09. Autoridade, Brasil, Juliette, Brasil, Azul, 0.85, por favor. 9, puxa a aproximação, guarda a autorização de pouso. Piloto, intenção, marcador, modificar embaixo pela direita da 127. 7, Golf Quilote, reporte do marcador para cancelamento. Vamos lá. O nome é esse, para 2.000 pés, reporte estabilizado. Já está seguindo o localizador e o vai de 1.068. Esse para 2.000 pés, aguarde a transferência. Descendo para 2.000, 1.068. Passando o marcador, Golf Quilócia. 7, Golf Quilócia, plano de instrumento que é 1.5, base pela direita, 1.7, aporte na curta. Quilócia. Torre Salvador, boa noite, azul 9202, ponto de espera da 1.0, pronto. Fazer 1.2.3, utilizado em área e decolar, pista 1.0, vento 1.7.0 graus, 7.9. Ok, a linha e decola da 1.0, azul 9202. Só confirme a matrícula que vocês têm da gente, é 9202 ou 03? 03, ok? Conforme foi recebido aqui, o 9203. É, a gente tem a 9202, mas tudo bem. A linha de volta ao 90. O destino é Campinas, confere? Confere. Esperando frequência 134, está no awake. Ou o 168, torre 1895. 1895, obrigado. Vira base para sinal, controle embaixado e travado. Golf de Loca. 7, Golf City Rocha, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pistão 97, vento 97, 0 graus, 90 nós. Hora para tirar cancelamento, gol no 705. Direito 4, to my arrival descent, 050. Delta direito 4. Go 1099, request fly direct, bomb 2. 1099, fly direct, elect. Controle 1208. Controle 1208, 9203, obrigado. Controle Salvador, azul 9202, boa noite. Azul 9203, contato radar, super 340, via saída da EMA. Via da EMA 340, 9202. Nós temos aqui o 9202, nosso plano. Approach, Udine Europa 084, descend this flight level 150. Azul 84, please to my arrival, descend at level 050. Descend flight level 050, Mariana Alba, Europa 084. Foi 4.7, esquerda, vai até, acho que a sua frequência livre, o golpe do Oscar. Salvador, muito boa noite, 9208, tá com 0 08. A gente olhou pro 08, após o Boeing da Gol que pousa, 90 Lima, bem, tá mesmo. Pode passar no Gol, ainda que 0. Pode voar pro Limote, mano? Tá. Uno, 168, solo os dois, uno, direita, 1-2-1-1. Boa noite, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para 07, com o número 68. Para o táxi Gol 705, com 128 a bordo, 0343, alterna Campinas. 1-2-8-0-3-4-3, Campinas? Afirmativo. Civitax, até o ponto de espera vem ainda, quando lá, torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro no 0-9. Faz 7 pela Índia, 2.0, 108, 95, 2019. Obrigado, bom trabalho. Vai curvar à esquerda, ingressar a perna do vento, pistão a zero, subir para o 1500 pés, reporte para girar a base para toque emitido 9 a 0, limpo 08. Esquerda, perna do vento no 1500 pés, reportará para girar a base 08. Boa noite, chegou 1705, nosso ponto de espera da 10, pronto. 1705, autorizado aliado, decolar pistão 10, vento 170 graus, 7 nós. Excelente, aliado, decolar da 10, 1705. 1705, informa o tráfego no setor norte, o P3 da Força Aérea, em atenção ao 1500 pés, não interfere com a decolagem. 1705. Ali por 08, possibilidade de alongar a perna do vento por aproximadamente 30 segundos. Olímpio 08, aposto para a base. Para 08. Autorizada, poste na taxi passar Lima Kilo Bravo. Prossiga o controle azul na escuta. Agora vai chamar o centro Recife na frequência 251 ao CN 3395, boa noite. Ok, azul 9203, chama 251 ao BR 9 3395, boa noite.